Radio Consiglio Sideral Nord Ascender. Curva esquerda, perfil de saída Momo, após conforme rota, transpondo 5056, controle Salvador 119, decimal 35. Sim, controle Salvador 119, decimal 35. Cesar 35, obrigado. Federal 9970, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 089. Sim, decolagem 190, Federal 9970, como recebe? 5x5, Federal 9970. Sim, mais perto. 16 a bordo, chame a torre no Lois, 2995, bom voo. Autorizado decolar a pista 35, vento 130 graus, 089. Iniciando o Zulu Jet. Federal 9970, decolada 06, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Federal, chamará agora 1935, obrigado, bom dia. Papapá, Zulu, Juliette Serra, decolada 06, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, Zulu, Juliette Serra. Sou Salvador, bom dia, o azul 2796, se tiver informação, Índia, baixo 3, posição 2 Lima, a coordenação, João Pessoa. Quem para o Sol? Azul 2796, centro da Lima, coordenação, João Pessoa, está no baixo 3. Sente na informação, Índia. 2796, informação em curso Juliette, copia? Afirmo Juliette, copia, azul. Azul 2796, autorizado destino Serra Bravo Juliette Papá, via rota do plano de voo, Golf 677, Recife, DCT. Nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva esquerda. Transponder 5075. Controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado, decola a pista 10, autorizado o compressor, conforme a rota do plano aerovia Golfo 677. Recife DTT. Nível 190, decola da 10 curva esquerda. O perfil da saída Conde, transponder 5075, controle Salvador 11935. Azul 2796, cotejamento correto, chamei pronto. Chamada pronta, Azul 2796. Autorizado, chame para táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista. Autorizado o táxi, falar para ingresso, do Golfo Grossa. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6312, sinal baixar travado. Chanel 6312, ajuste no 020, com quem me utilizar o campo? Igual. Dois, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 0 zero graus. Livre pouso, autorizado destino, Serra Bravo Charlie Foxtrot, Confins, via rota do plano de voo, DCT Elefa, DCT Nitibu, Propesulu 21, nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída Arbora Elefa, curva à direita, transponder 5106, controle Salvador 19, decimal 35. Corno 095, autorizado Confins, nível 360, direto Elefa, direto Nitibu, Propesulu 21. Decolando 10 na árvore elétrica, curva direita, 5190 metros, ponto de controle 1935, com 1095. 1095, cotejamento correto, informação em curso de Juliette, chama o próximo. 1025 vai chamar, 1095. Paulo Azul 2796, tá pronto para posto de estacionamento. Azul 2796, confirme, pátio 3. Afirma, pátio 3, 2, Lima, posição. Azul 2796, liberacionar, pátio 3, chama pronto para o táxi. Direcionar, chamar para o táxi, azul 2796. Prisca hotel, hotel. Confirme o pátio que se encontra em pista de decolagem. Que hotel, hotel. Aguarde cópia. Para a informação, o controle pediu para manter proa até 3 mil pés antes de curvar. A temperatura até 3 mil pés após a decolagem, Golfo Oscar. Projeto Golfo Kilo Oscar, autorizado a decolar pista no 7, vento 140 graus, 0 de nave. Autorizado a decolar pista no 7, Golfo Oscar. Hotel, hotel, solo Salvador ciente, aguarde coordenação do plano. destino Sierra November Delta Hotel, via rota do plano de voo nível 080. Decola da pista 17, curva direita, perfil de saída Arbor direto, transponder 5101, controle Salvador 19.35. Golf Kilo Oscar, decolado ao Zulu 9, chame controle Salvador em 119.35. 119.35, Golf Kilo Oscar. Torres Salvador 103304, final ILS 10X-ray. 103304, ajuste de altímetro 1020, traço 9 estradas. Autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 099. Livre pouso no 103304. Juliette, para o acionamento, chame Torre 18.95, confirme PLB. Paulo Azul 279, tá pronto pro táxi, 4 horas e 2 minutos de autonomia, POB 56, alternando Marcel. Confirmando 4 horas de autonomia? Afirmo, Silêncio, 4 horas. Azul 2796, táxi até o ponto de espera 10, via Índia. Próximo do ponto de espera, chame turno 18.95, ajuste 1020. Finalizado o táxi. A ponto espera da 10 via Índia, pronto espera, vai chamar 1895, a torre Salvador Azul 2790. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, confirma estacionamento e pista de decolagem. Papá Juliette, Papá, um minuto, por favor. Salvador, bom dia. Azul 2796, está pronto, ponto zero da Unigés. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 150 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar não no zero, Azul 2796. Conforme rota do plano, transpondo 54, correção 5054, controle Salvador no 9, decimal 35. Juliette, Papá, confirme PLB. Papá, Juliette, Papá, informação em curso, Juliette, para o acionamento e táxi, se chama em torno no 8, decimal 95. Na 3304, Juliette, portão 06. Juliette, para o portão 06, na 3304. Salvador, Azul 4299, informação Juliette, autorização. Papá, chame no ponto de espera da pista 7. Seu decolagem Azul 2790. Azul 4299, copia. Solo bônus 095, propulsa de acionamento, portão 5. Bônus 095, autorizado acionar, chefe de nosso avanço. Do 4299, pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul 4299. Azul 4299, autorizado destino, Serra Bravo, Quilo Papá, nível 340, via Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Eule da Motiva, curva à direita, transponder 51111, controle Salvador 119.35. Autorizado Campinas, nível 340, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Decola pista 10, subida da Eleta Motiva. Transponder 5111, controle 119.35, Azul 4299. Azul 4099, após Bravo Hotel Zulu, prossegue conforme rota do plano de voo. Cliente, após Bravo Hotel Zulu, conforme rota, o Azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, informação em curso, Juliette, chame som. 7. 7, vento 140 graus, 099. Uno 095, táxi via... Quais são? Táxi até o ponto de espera 10, via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno 1-95, ajuste no 020, bom voo. Índia, ponto de espera 1-95, 1-020, bom voo, obrigado por isso. Estacionado, pode 4, deixa aqui. Meu papá, Juliette, papá, autorizada a manter pista 7. Padrão, papá, tango Vitor, hotel Fox. Papá, tango Vitor, hotel Fox, prossiga. Vitor, hotel Fox, solicita a obrigação para acionamento e táxi até o 44, está na frente da AD para efetuar a sétima dica. E a parte, confirme, parte de destino. Está na parte da DEI, de frente com parte da com parte 4, o Vitor Hotel Fox está visual com o Hotel Juliette BR passando a minha lateral esquerda. Gente, deseja realizar o check de motores no parte 4 mesmo. Afirmo, estacionado para autorizar para o Hotel Juliette BR passar, eu vou parte 4 e eles vão andando em retaguarda. Gente, está autorizado. Gente, eu estou... Papá 1, meu papá Juliette Papá, autorizado a linha de decolar, pista 17, vento 150 graus, 089. Papa Papa Luiz, do Hotel Hotel, com 039 ao mesmo, 5 horas de segunda colombiana. Alterna Brasília, vem ver essa frase. Papa Luiz, Hotel Hotel, Papa Papa Luiz, Hotel Hotel, autorizado o táxi. Chame no ponto de espera, na pista 17. Para a ponta da 17, isso, Gabriel. Torre, bom dia, vamos a 95, ponto para o 10 Pro. 1095, autorizado a linha IMAT, pista 10. A linha IMAT, 10, vamos a 95. Papapá, Whisky, Hotel Hotel, autorizado alinhar e manter, Kingston 7. Alinhar e manter, Kingston 7, Whisky, Hotel Hotel. Papá, Juliette Papá, decolado aos 34, chame controle Salvador em 119.35. Chamará Salvador em 119.35, Juliette Papá. Mike Eco Juliette, confirmando, decola da pista 35. Encontra para facilitar o carro, o carro. Tiago Juliette, fica a critério do piloto a escolha da pista. Confirme no 735. Aí, Tiago Juliette, 1 minuto, pode. 1095, autorizado para falar, pista no 0, vento 150 graus, 089. Esse ano, bom, 09. Piado pronto no 7, o Whisky Hotel. Papá, o Whisky Hotel Zero, mantenha a posição devido a. O Bang da Gol, queria decolar com menos, nem ter visto aí. Salvador, Chanel 095, decolado 38, chame controle Salvador em 119.35. Juliette, afirmo. Vou coordenar a Momo, confirme o nível. Gente, agora de coordenar. Galáxia, Azul 4299, alterna Serra Bravo, Romeu Papá, autonomia 0430, POB 105. Azul 4299, táxi até o ponto espera 10, via Índia, próximo do ponto espera, chame turno no 8.95, ajuste 1020, confirme novamente os dados. Táxi via Índia, 1020, ponto espera torre 1895. Estamos alternando Serra Bravo Romeu Papá com autonomia de 4 horas e 30, POB 105. Azul 4299, solo copiado, ciente, obrigado. O Chané 6312, copia. Escuta. O Chané 6312, autorizado Recife, que é a Bravo Romeu Foxtrot, via Rota do Plano, apenas o Luno 7, nível 350. Decola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponer 5136, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizou 6312 para Recife 350 na esquerda Puca, Caju. Eu preciso do 175136, transponer 1935. Controle. Eu já nem 6312, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, obrigado. Juliette, informa que estamos checando algumas informações do seu plano, aguarde, mantenha a escuta, ok? É autorizado decolar pista 7, vento 140 graus 089. Radião 06, confirme comandante e terreno de voo. Salvador Azul 4299, ponto de espera pista 10. Azul 4299, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus 089. Autorizado alinhar e decolar pista 10, Azul 4299. 19.35. Queco Juliette, confirme destino. Queco Juliette, cotejamento correto, chame a torre no 8.95 para o acionamento. Pago isso até a tela, decolar 242, chame controle Salvador em 19.35. Eu mais quero que tivesse agora para esse momento. Guardião 06, vento 140 graus 099, condições de decolagem da presente. Tente Guardião 06, decolagem a critério. Fora do farol da Ponte, forte e fora do solo. Aí vai para manter a posição. Azul 4299, autorizado decolar pista 0, vento 190 graus 099. Livre decolagem Azul 4299. Gente, Guardião 06, decolagem 244, controle em 119.935. 119.935. posso, prossiga. Pronto, aguarde coordenação. Pega o Mike da uniforme, autorizado a linha e manter 57. Azul 4299, decolado aos 45, chame controle Salvador em 119-1935. 119-35, obrigado, bom trabalho, Azul 4299. Papa Romeo, Mike, Echo, Julia, autorizado acionamento semitáxi. Papá Lima Lima Foxtrot, copia. Lima Lima Foxtrot, autorizado destino Serra Bravo Lima Eco, via rota do plano de voo, nível 200. Decolada pistola 7, perfil de saída Momo, após direto, curva à esquerda. Transponde 5073, controle Salvador 119-35. Lima Lima Foxtrot, cotejamento correto. Para acionar, chame a torre no 8-95, confirme para o B. Lima Lima Foxtrot, informação em curso Juliette, chame a torre no 9-7, Mike Leva Uniforme. E aí, Papa Tango, Mike Leva Uniforme, aguarde. Liga lá, Mike Leva tráfego avistado, autorizado por destino 021-30-099. Azul 4299, chamada Torre Salvador. Azul 4299, chamada Torre Salvador. Papa Romeo, Mike, Ego, Juliet, mantém a ponte, espera. Patango, Mike W. Uniforme, autorizado a colar pista no 7, vento 150 graus, 089. Autorizado a decolagem no 7, Mike W. Uniforme. Tango 3859, no solo ao 51, livre pista via Taxi Fox, chame solo Salvador em 121, décima 1. Direita 211, 38 graus. Bonito, 3859, táxi via Alfa, mantenha a cidade de Juliette. Alfa, mantenha a cidade de Juliette, 3859. Tango Mike Bravo Uniform, decolado ao 52, chame controle Salvador em 119-35. 119-35, Mike Bravo Uniform. Gente, Mike Ebb de Léo, mantém a posição. Salvador, bom dia. É o TAN 3304. Bom dia, 3304, copia. Copia, Brasília. 3304, autorizado destino, Brasília, Serra Brava, Romeu. Via Upers do Luno 7, nível 360. Decola da pista no 0, perfil de saída, arbora curva direita. Transponder 5137, controle Salvador 119, decimal 35. TAN 3859, Juliette, portão 04. Juliette, 4. O TAN 3304 está autorizado pela Zulu 17, o nível de voo 360, decolando da 10, Perfil Arbor Elefa 5137, 7935, TAN 3304. TAN 3304, cotejamento correto, informação em curso, Juliette, chame pronto. Chama pronto. Romeo, Mike, Echo, Juliet, autorizado a decolar pista no 7, vento 130 graus, 099. Juliette, fora do solo. Mike, é Juliette, decolado ao 56. Chame controle Salvador em 119.35. Juliette, Tráfego, bom dia, é o Força Aérea 2098, com a Juliette, traseira de Santana 080. Aérea 2018, confirme estacionamento, parte militar? Demandia. Força Aérea 2018, aguarde coordenação do seu nível. Thank you. Salo, SNE 63, 1-2, tá na posição 8, flashback treinamento. Oceana 6312, livre a sonar, chame pronto para o táxi, portão 08. Livre, chamará para o táxi, 6312. Era 20 noite, estava checando o seu nível, mas agora já tenho copiado. Copia. Lima Lima Fox, livre até a Papá, reporte para ingresso 97. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo após direto, transponder 5112, controle Salvador 19, decimal 35. Espera 208, confirme o cotejamento. Pode confirmar a frequência do controle? 1-219-3. Espera 208, afirma. 1-19-35. Então autorizado. Conselho 208, autorizado para 90 GNF Delta, conforme o rato do plano, no 0080, decola da 10-10, na Combo, após direto, passando 5-1-1-2, responde, chama controle para coordenação 119-3, Conselho 2018, pronto, acionamento no militar. Conselho 2018, cotejamento correto, informação em curso Juliette, livre acionar a parte 1, militar, chama pronto para o táxi. Obrigado, rápido, táxi. Pushback acionamento, TAM 3304 na 06. TAM 3304, aguarde. Aguarde.